13859 na sequência, o seu número 3, ok? Aguarde, por gentileza, já tem um Avianca para iniciar no 10, uma aeronave da companhia e após o senhor, o 7. Claro, perfeito, senhor. Vamos lá. Copiado, siga na radial 355 e reporte a 20 milhas de Salvador. Para 20 milhas fora, o Lima Papamãe. 35221, chame Recife. Oi, Jean, desconsidere trip. Passarido 2227, chame Recife em 1251, alternativa 128.8. 251-288, boa. Boa, chame 6312, é o solo. 6312. Informo que devido à aeronave ter tido um problema justamente a retaguarda do senhor, aguarde aqui para iniciar o pushback. Excelente, nós estamos preparando o nosso grupo da NEA 3129, copia. Copiado, Lima Paul Mike, reporte 20 mil. Quebec Serra, torre 18.6. Oi, bom dia, Kilo Quebec Serra. Patão, o Kilo Quebec Serra, bom dia. Da presente, autorizado direto, final do ano 7, reporte na curta. Kilo Quebec Serra, ajuste 1022. Ano 7, reporte na curta, Quebec Serra. 605, está pronto, tá? Segundo 605, vai aguardar o início do táxi do Arbozatã e vai seguir até o ponto certo. Tem, segue o Arbozatã, o nome 605. Controle da cidade maravilhosa de Salvador, muito bom dia, o Xené 6332. É 32, desce para ciclo pé e chegada, Mari, ajuste no 022022, dois de táxi. 5.000 com 1.022 na Mari Ocean, né? 3.32. Tango Mike é Cosco. Sete Mike é Cosco, chama o solo para cópia 121 decimal 9. Confirme se copiou no 208, controle. Web 6729, cotejamento correto. Aguarde para início do acionamento 02, previsão 5 minutos. 3 aeronaves acionadas e mais uma para iniciar aqui na sequência. Tarde 3259 com 179, 4 horas e 5, Capianas. Está 3259, vai seguir o tráfego da companhia ainda, com a temperatura no 86, ajuste no 022, bom bom. Via ainda, 186, quando pronto, seguindo o tráfego da companhia 3256. 3663, pronto, bom bom. 2 milhas para cá, pro no 7, o que você quer que ok, gente, aguarde coordenação, Mike Airport. Confirma o destino? Ok. Vento 150 graus com 13 nós. O Kilo Quebec Serra. Bom dia, 982. Desce para 2000 pés, pro Editap, ajuste 1022. 2000 pro Editap, 1022, o ajuste com 1982. 5221 da Trip, confirme qual seria a pro ideal para a conquista. Até guarda o 0 da 3, 3259, bom dia. 3259, bom dia, mantém o ponto de espera. 5221. Oxalá 6332, esse para 2000 pés, resposta habilitada na linha. 2000 pés, será estabilizado o cruzador 6332. O TAN 3859, após a rolagem do tráfego, a companhia ali mantém pistão no zero. Então, Kilo Quebec Serra no solo de 28, confirma o pátio, abata. Livra na direita, estaciona a frequência livre, o Kilo Quebec Serra, bom dia. Perda, papá, confirma. Fala Salvador, bom dia, TAN 3733. Bom dia, TAN 3733, aguarde conta. Gente, na escuta, só pra adiantar a aerovia, seria justamente a Pesolo 10, São Paulo? Ah, sim. Obrigado. Tem minha posição. TAN 3663, muito bom dia, na sua frequência 208, cruza 2000, Nadael, líder. Lima, Papa Mike, livre frequência, reporte ao regressar para Salvador, a 20 milhas. TAN 3663, contato na decolagem, suba e mantenha o 340, saída da EL. Ativo, sobe, direto para o 340, as restrições da 3663. Assim que possível, se você puder voar direto lendo, a gente agradece. O TAN 3663 está acionado modo normal? Afirmativo, está acionado 5161. Visual 30 minutos, altera Natal. Seu ponto de espera, chame 12186, chame 022, vou chamar 6312. Pátio Índia 186, no ponto de espera, muito obrigado pela atenção e colaboração, chame 6312. Whisky Bravo, Whisky na Tifa. Vai dar passagem às voz da Bianca, Tatiana, Guia, Pátio 1, após ingressa no pátio, Lima, Mike, Quebec, Quebec, chama 2 para o cruzamento. Muito grato. Bravo, isso que o senhor pode cortejar por gentileza a autorização? 10, vento 140 graus com 11 nós. Exato, solar 10, falo para iniciar o acionamento após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, chame para o táxi. Olha, o TAN 3063 vai precisar manter a Pro 260, eu acho que em segundos, rapaz, voa direto líder. Tá ok. 205, bom dia, linha e mantém cabeceira no zero. P5221 no Recife, em 1288.8. 1288, bom dia. 308, boa. 3859. 3859-360, saída da Elginance, corrigindo, sai da Arbor. K360 Arbor, elef 3859. 3663, verifico o transponder, não recebo o modo Charlie. Negativo, senhor. A gente passou aqui pro sistema 2. Confira por gentileza agora se está recebendo. Aguarde. Recebendo o modo Charlie, passando nível 080, tá 3663. Confere, 3663, grato. Voltando para o solo. Mike Ecoos, informa que não tem o seu plano no sistema, já entrei em contato com a IES, mesmo informou que está resolvendo o que aconteceu, ok? Aguarde. No 605 autorizado decolagem pistão 1-0, venha turno 40 graus com 13 nós. Beleza, decolagem 1-0, vou no 3-2, completa final, já vamos chamar agora a torre 1-1-8, nesse momento, meia dúzia. 18-6-12, obrigado, bom domingo. Posso. 8-2, autorizado a final do procedimento LS com pistão 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, final do ILS 3, com operário solicitado, gol 982. Torre Salvador, muito bom dia. Oxalé 632, foi ele. Oxalé 632, continua a aproximação, ajuste 1022, guardando a pista livre, ok? Tráfego da companhia aliando para decolagem. E motivo, guardando a pista livre, 6332. Solicita a proa direta de Obdude ou Sebdi. Olho 120 decimal 8. 208, obrigado. Pede. Então levou no 605, decolou, passa 2000 na Dael, Bridge. Estou no 605, contato com o radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da Elm, com as letras direto Bridge. Direto 360 da Elm Bridge, o nome 605, obrigado. Lá de pistão 10, vento 130 graus com 14 nós. Iniciando pistão 0, aqui na HC. A vez que prossegue para o PAT 5. Autorizado, cruzamento da 1-7-3-5 em direção ao PAT 5, Whisky Bravo Whisky. Clube 6729. 3 horas e 57 com 20. espera Sumitorno no 86-022, bom voo. 81-86-022, obrigado, bom dia. Oceano 63, não copia. Guarulhos aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfeito saída da Euleda Bridge, após encaixar seu perfil 16, conforme rota do plano. 5403, transponder 1208, controle. Também 319, autorizando Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, da Euleda Bridge. Na perfeito 16, transponder 5403, controle aqui 1208, controle. Contexto 3-7-3-3, copia. 3-7-3-3, São Paulo aprovado nível 3-6-0, rotina recola da pista 0, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o perfil 16, após conforme rota do plano. 5-4-0-7, transponder 1-208, controle. 360 autorizado São Paulo, decola a pista 10 da Euleda Bridge, intercepta o piso 16. 5407, transponder 208, controle o TAN 3733. TAN 3733, posicionamento correto, informe pronto, transponderia e confirmar de nada. Tomara pronto, mais dois minutinhos, TAN 3736, tá no meia dúzia. Bem, Golf uniforme alto utilizado em risco do reboque via fase principal, agilizando na medida do possível. Centro de uniforme alto. Seu 350 na saída Fuca, transição Caju. Bem, perfil Fuca, sobe 350, 6312, obrigado. Espera no 4 no 8, fazendo a identificação. Espera no 4 no 8, contato radar. 64 milhas nordeste de Salvador, desça para 4 mil pés na prole bom, para a chegada bom, altímetro 1022. Mike Eco Oscar, Jundiaí 1, a centena 1-0-0 aprovado, decola da pista 1-7, perfil de saída coral, curva à direita, após DCT Arubi. DCT Bravo Hotel do Lua, após conforme rota do plano. 5423, o transponder 1208, controle. Salvador, bom dia, gol 1982, está na final, baixada, checada. 1982, continua a aproximação, guarda no pista livre, ajuste 1022. Gente, 1022. Serra Bravo, Juliette Delta, aprovado nível 1-0-0. Decola da pista 1-7, perfil de saída coral, curva à direita. Após DCT Arubi, após direto Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano. Após 5-4-2-3, o transponder 1-2-0-8, controle. É, agilizante, seu tráfego já passou do externo. Retorno iniciado. 140 com 15. Nível autorizado 1-0-0 e a frequência do controle 1-2-0-8, potente. Mike Eco Oscar, potenciamento correto para acionamento de chame a torre 986, consciente de LB. Estacionamento TAN 3733, portão 6200. TAN 3733, podem conhecer o solo para iniciar o acionamento após a passagem do Boeing da Goa retaguarda sanitária. Em coordenação após o Boeing da Goa, autorizado TAN 3733, chamar a taxa. Olympus 44, prossiga para o solo, só confirmando a matrícula do Fábio. No controle, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, agradece, obrigado. 0-0, aguarde aqui. coordenação do plano voo com o solo desconhecido, que aguarda o momento para a conta. Afirmo. Um cordial bom dia, 6729 da web, decolou a sua escuta. 96729, contato radar na decolagem, estou para nível 360 na saída da EL, após lida direto brilho. Ok, 360 na saída da EL, com a possibilidade de apresente uma proa de da EL ou mesmo lida, senhor? Autorizado direto lida. Lida está presente, obrigado. Então, senhor 6250, possível aduana está presente, espera a restrição de tato. Canal 6250, autorizado a final do procedimento LSX-Way, decepada 2000 pés, voa Duna, reporte estabilizado. 2000 Duna, reporte estabilizado, 2250, obrigado. 35221 no controle. Duna 982, no solo 42, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219. Duna 605, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, no 605, obrigado. Papá Romeu Lima, Alfa Golf, confirma o tipo da aeronave, o nível final para conquista. Papá Romeu Lima, Alfa Golf, confirma pessoas a bordo e se tem algum transponder acionado. Confirme está acionado com o código transponder. Senta para o meu Lima Alfa Golf, agora sem receber o seu modo Alfa. Mantenha o código acionado 0227. Livre ascensão 085 em condições visuais. Zero no 4, controle Salvador. Mantendo uma centena proa de ângulo de Salvador. Agora ele está estabelecido. Zero no 4, no 4, voa na proa de Bonfim. Para chegar a Bonfim, pronto para a descida. Altímetro 1022. Contato radar. 65 milhas norte de Salvador. Afirmo, proa de Bonfim. Oceano 6312, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 125.45, obrigado, cara. Chame a torre 186 para o táxi. Oceano 6250, a torre informa chuva na sinal puxando zero. Operação visual. Centro, Xené, 6250. 7, Mike, aquático. Prólogo 1982. 1982, 3005, mantém a cidade de Leste. Gente, chegou 1982. Trip 5221 no controle. Desça para 5.000 pés, altímetro no 022. Para 5.000 no 022. Aporte autorizado ali, cabeceira no teto, aporte pronto. Tem aí esse golpe uniforme alto. Obrigado. Passo 4. 4, copia. Tá, 3733, 129 a bordo, 4 horas, Galeão. Tá, 3733, bate um índio, a ponte espera, chame em torno 86, ajustando 022, bom voo. Bate um índio, a ponte espera, 286, tá, 3733, obrigado, bom trabalho. Copião 251, 3325, 6729, boa. Papa Romeo, Romeo Fox Lima, controle Salvador. Tango Mike Acosta, decoda 48, controle 120.8. Net, controle 120.8, grato, boa. No 56. Confirma o tipo da aeronave, em altitude está mantendo. Tem Papa Romeo, Romeo Fox Lima, copiado decolagem de Grupo Zulu. Mantém condições de 510, altímetro em Salvador no 022. Reporte rotatória. Estamos olhando essa, Xenai 6250. Xenai 6250, passando marcador externo, agora corre 118 decimal, 612. Tudo bem, obrigado, bom dia. Um pouco. Controle Salvador, gosto muito do bom dia, Papa Tango Mike Acosta. Papa Tango Mike Acosta, contato radar na decolagem, sul para o nível 100 na saída coral. Este sobe para 100 na saída coral, Mike Acosta. Estação 3733, após o pouso do Airbus da Avianca, linha e mantém pistão no zero.